magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Esta semana, o jornal Linhas de Elvas dá conta em reportagem de um tosquiador neozelandês que percorre o mundo, mas vive no Alentejo. Fomos conhecer Martin O'Connell, que despe ovelhas em 3 minutos. Preparar as ovelhas para enfrentarem o estio é tarefa que deve ser realizada mal os mercúrios comecem a subir. A tosquia é um ritual que se repete a cada primavera, outrora feito de forma artesanal, à tesoura e em condições desfavoráveis para animais e tosquiador. O trabalho da retirada da lã é, nos dias de hoje, realizado de forma mecânica, com recurso a equipamentos de alta performance e eficácia. Na Austrália e na Nova Zelândia, tosquiar é uma tarefa feita por profissionais altamente qualificados. Há até campeonatos que distinguem os melhores tosquiadores. Martin O'Connell é neozelandês, trabalha na tosquia desde os 18 anos e está entre os melhores dos melhores. A história de Martin cruza-se com Portugal, uma vez que na Escócia conheceu Susana, portuguesa natural de Passo de Arcos, que o motivou a vir para Portugal. A convite de um amigo passaram um fim de semana em Marvão, a paixão foi imediata. Martin e Susana juntaram o melhor dos dois mundos. Em Marvão fundaram uma pequena unidade de turismo rural que funciona como introdução a um projeto mais ambicioso que pretendem desenvolver quando o tosquiador abrandar o duro ritmo de trabalho. Porto Alegre foi palco das comemorações do Dia de Portugal este ano, do retrato duro do país às palavras de esperança, neste que foi considerado um dia especial para Porto Alegre. Quando se anuncia nova barragem do Pisão, a Albufeira do Caia experimenta atrações lúdicas, desportos náuticos para miúdos e graúdos. Foi uma atividade desenvolvida pelo município de Campo Maior na tarde de 10 de junho, numa iniciativa que proporcionou momentos de diversão e boa disposição. Os participantes puderam experimentar as gaivotas e as canoas. Por utilizar, ficaram as pranchas de paddle surf, uma vez que o vento soprava com alguma intensidade. O principal objetivo, segundo a autarquia de Campo Maior, é promover os desportos náuticos na barragem do Caia, que conta com um novo ancoradouro. Nesta edição há também menção à insegurança. Continuam os roubos no Centro Histórico de Elvas. Habitações e espaços públicos nada escapa. PJ apanha sequestrador. Em Badajoz, as eleições municipais de 26 de maio não foram conclusivas. O novo alcaide será conhecido no sábado, dia 15 de junho. Os alunos da Dom Sancho II em festa, fim de curso foi festejado. Blindados a rolar, uma iniciativa que encantou visitantes no Museu Militar, são outros destaques desta edição do jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Destaques do jornal Diário do Sul para esta semana. A tradicional Feira de São João, que inclui o feriado municipal, irá animar Évora de 21 a 30 de junho, numa organização da Câmara Municipal de Évora, em parceria com inúmeros agentes e instituições do concelho e da região. Durante 10 dias, o Rocio de São Brás transforma-se em local de rumaria da população eborense e de milhares de forasteiros que procuram nesta Feira Franca momentos de lazer e diversão, com os diversos agentes envolvidos a aproveitar o certame para dar a conhecer o seu trabalho ou negócio. No dia da abertura, dia 21, pelas 18 horas, destaque para a sessão de abertura oficial da feira a ter lugar no pavilhão municipal, seguindo-se a inauguração das exposições de fotografia e multimédia Évora Urbe Áurea, organizado pela Câmara Municipal de Évora, das exposições comemorativas dos centenários do Grupo Pro Évora e da Escola Secundária Gabriel Pereira e ainda a inauguração da Exposição das Freguesias. O palco principal desta feira volta a apresentar este ano um cartaz diversificado, destacando-se Ana Moura, Resistência, Pedro Calado, Dino de Santiago, Encontro de Etnografia e Folclore, entre muitos outros, sempre, com espetáculos a partir das 22 horas. O certame deste ano associa-se ainda ao cinquentenário do jornal Diário do Sul, com a colocação de 14 lonas espalhadas pelo recinto, alusivas a 50 capas, uma por ano, deste periódico alentejano. Zona norte da cidade ganha acesso pedonal ao centro histórico. Já tiveram início os trabalhos de implementação do acesso pedonal que ligará uma parte importante da zona norte da cidade ao centro histórico através das Portas de Avis. A empreitada, denominada Ligação Pedonal e Ciclável entre a Zona Norte e o Centro Histórico de Évora, deverá estar concluída nos primeiros meses de 2020 e, tal como o nome indica, irá permitir a introdução e promoção das deslocações em modos suaves, nomeadamente cicláveis e pedonais, disponibilizando alternativas seguras e confortáveis aos cidadãos que, doravante, utilizem esta via nas suas deslocações. Com uma extensão aproximada de 2 km entre as Portas de Avis, a Estrada do Penedo de Ouro, Estrada da Chainha, Rua José Santos Luz, Escola Básica Galopim de Carvalho, esta nova via irá gradualmente conquistar os cidadãos para o uso de meios de transporte alternativos não motorizados e amigos do ambiente. Dia da Inclusão em Movimento. No dia 12 de junho, pelo período da manhã, no Complexo Desportivo de Évora, vai realizar-se a primeira edição do Dia da Inclusão em Movimento, Programa Municipal de Promoção de Iniciativas Desportivas às Associações de Apoio à Deficiência. Esta atividade irá contar com as associações locais, a RASS, a PPACDM, CESO e Diana, a APCE e a ASCTE, e ainda com associações do Distrito de Évora, como é o caso de Montemor e Estremoz. São esperados cerca de 120 utentes que irão realizar um conjunto de modalidades desportivas adaptadas. Com este encontro final, pretende-se dar ênfase aos objetivos do programa, nomeadamente através da inclusão e a igualdade de oportunidades no acesso a atividades de caráter desportivo, social e cultural, facilitadoras da promoção da saúde e do bem-estar físico. A Câmara Municipal de Évora irá iniciar dentro em breve nova intervenção nas piscinas municipais, apostando este ano em duas vertentes importantes: a renovação do sistema de tratamento de águas deste complexo desportivo e a requalificação da chamada Casa da Mata. Enquanto a primeira obra só terá início durante o mês de setembro, forçando o encerramento das piscinas a 1 de setembro, a requalificação do edifício localizado na mata iniciar-se-á durante a época balnear, informou o município eborense. Estas duas obras em nada interferem com o normal funcionamento das piscinas. Foram os destaques do Diário do Sul para esta semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.